No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Faltam 18 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios, aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira de tempo instável. A mínima foi de 21 graus, máxima prevista para hoje 25 graus. Aqui no centro continuamos aí na marca dos 22, mas a previsão é de pancadas de chuva em todo o período. Olha, continua repercutindo e de uma maneira divertida, porque o brasileiro tem isso de bom, né? A gente consegue manter o bom humor, muitos de nós conseguem, enfim, manter o bom humor, mas repercute na internet a questão da falta do dinheiro e da volta das eleições no sistema, a votação, né? No sistema manual. Por falta de dinheiro, isso já foi comentado na segunda, ontem, as eleições municipais de 2016 serão manualmente realizadas. E é a primeira vez que isso acontece desde 2000, do ano de 2000, quando todo eleitorado brasileiro começou a votar eletronicamente. A informação de que o contingenciamento impedirá as eleições eletrônicas foi publicada já então na própria segunda-feira no Diário Oficial da União. As urnas eletrônicas foram votadas, e olha como tempo, usadas, desculpa, como o tempo passa rápido, pela primeira vez em 1996. Só que todos nós eleitores, então, só tivemos essa unidade, essa unificação no ano de 2000. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral informou que vai deixar de receber 428,7 milhões de reais, né? O texto diz, então, que a falta do dinheiro vai prejudicar a aquisição e manutenção dos equipamentos para se realizar, então, a eleição do ano que vem. Há uma questão de uma licitação em curso, mas o custo realmente disso tudo é impressionante, tudo na casa dos 200, dos 300 milhões de reais. Enfim, se eu comecei falando em diversão, é porque realmente, se você tirar um tempinho e parar e olhar na internet o tanto de memes que são aquelas imagens divertidas a partir de um fato, olha, dá pra rir, se não chorar, né, pela, como é que palavra suave eu vou usar, pela porcaria, né, que está a nossa economia, mas pelo menos você se diverte um pouco, volta no tempo, né, teve até um feliz radialista que disse, opa, tá na hora de cobrir eleição, ele colocou, e aí ele colocou um celular tijolão, um microfone que a gente não usa mais e um gravador de fita cassete, né, exemplificando muito bem a volta no tempo, que é, paralelamente, uma analogia, né, voltar a usar o papel. Claro que tem muita gente que diz nós vamos voltar à realidade. Muita, sempre houve a questão da desconfiança, sempre se disse, olha, como é que pode você sair de lá e você não ter a certeza absoluta, né? Um sistema falha, um sistema é passível de ser violado, então ficava sempre essa questão. Houve discussão sobre o veto, se as urnas eletrônicas imprimiriam um certificado que depois se colocaria numa urna física, certificado de papel, você apertaria a tecla, confirmaria o voto, ela imprimiria uma cópia daquilo que você fez para você olhar e ver, bom, se votei em João, aparece João, se votei em Pedro, aparece Pedro. E aí, esse como esse pedacinho de papel com essa impressão, você colocaria, então, numa urna física. Era uma forma de checagem que eu considerei bastante interessante, embora o governo quisesse vetar. Não, não, não. Mas, enfim, essa discussão agora se perde, porque a gente volta para a caneta e para o papel.

Eita, família inteligente! Então vamos ficar mais fortes. Pega aqui, vai lá na farmácia ou na drogaria e traga o Vitamel pra família inteira. Não vai em outro lugar pra não ser enganado, hein? E só compre se for o verdadeiro Vitamel. Vitamel, o fortificante da sua família. Notícias em um minuto. As pessoas com deficiência podem ganhar novo apoio para inserção no mercado de trabalho. Tramita na Assembleia Legislativa o projeto que cria a Central de Cadastro de Empregos para Pessoas com Deficiência. O objetivo é manter um banco de dados de candidatos e de vagas de trabalho em Santa Catarina. E o Legislativo também avalia a proposta que amplia o controle sobre as empresas que produzem, armazenam ou vendem produtos químicos, fertilizantes e agrotóxicos. A ideia é que Defesa Civil e Vigilância Sanitária sejam informadas sobre os itens estocados ou comercializados. E o Parlamento vai promover audiência pública para debater denúncias de preços abusivos na venda de medicamentos no Estado. O encontro ocorre nesta quinta-feira, às 9h, no Palácio Barriga Verde, na capital. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A vida é feita de escolhas. Por exemplo, quando vê uma criança na rua pedindo esmola, o que você faz? Põe a mão no bolso ou põe a mão na consciência? Você dá uma moedinha ou ajuda a dar um futuro? Pois é, uma criança não pede esmola por escolha, mas você pode escolher. Não dê esmola e proteja o futuro. Uma campanha do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Prefeitura de Chapecó. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Faltam 5 minutos para as 9h e nós vamos então mergulhar no universo que, olha, que bom, que ótimo quando você não lida com qualquer restrição ao seu falar, ao seu caminhar, à sua atividade. Muitas vezes não valorizamos essa plena liberdade que nós temos. E a gente só entra em contato com isso quando isso ocorre conosco, com um membro da família e a vida muda. Porque aí se começa a descobrir que não é tão fácil assim. Se você mora num prédio, descer, tomar o elevador e ir para a padaria comprar um pãozinho, né? As coisas mais simples, as coisas que a gente não valoriza, não se apercebe, elas tomam uma outra dimensão quando o nosso corpo passa a ter uma limitação. Olha, limitação é um termo também plenamente discutível. Eu conversava aqui no intervalo como a terminologia ela vai mudando com o tempo, sempre em busca de uma melhora, de uma adequação, mas enfim, muitas vezes não é fácil acertar. Portanto, nessa saudação, nesse bom dia, ao Leonir Bernardi, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos, aí vem, de pessoas com deficiência, e daí se eu errei, eu já vou ser corrigida, o Conde. Léo, bom dia, seja bem-vindo. Primeiramente, qual é a forma correta, qual é a terminologia correta, e enfim, faz muita diferença isso? É uma questão, é uma bandeira muito emblemática a ser levantada? Ou mais importante do que a terminologia é a prática? Enfim, como é que vocês equacionam isso? Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, bom dia, Raquel. Bom dia, meus colegas aqui que estão na mesa. Obrigado pelo espaço, esse programa nos dá a oportunidade de a gente conversar com uma legião de ouvintes, né, que estão sintonizados no 610 e na internet também, então a Supercondade chega longe e a gente tem essa oportunidade de conversar com todos esses ouvintes. A intenção é acertar, né, Raquel? É tentar acertar da melhor maneira possível. Não é que vai fazer diferença se chamar daquilo ou daquele outro, mas acertar. Então hoje a terminologia é pessoa com deficiência. Existia o termo portador de necessidade especial. A gente não carrega uma necessidade numa mala ou em qualquer lugar. Nós somos pessoas com deficiência, né? Por exemplo, na Espanha chamam o cego de incapacitado visual, né? Incapacitado visual. Sim. Né? Então, pessoa com deficiência é um termo... É o melhor termo. Suave, tranquilo e mais fácil. Palatável. Isso. Dirigir-se a pessoa, pois é, pessoa com deficiência visual. Se eu falar um cego... Sem problema nenhum. É, eu pergunto numa boa e francamente, ele é cego. Ele é cego. O ruim é usar o pejorativo, né? Ceguinho. Aleijadinho. Ah, manquinho. É aí é que é a questão. Talvez, né? Até mais importante que o termo é a forma como... Embora, Raquel, nós tenhamos que ter paciência. A gente, que viaja bastante, que me comunico com pessoas, embora às vezes a gente tenha que relevar e tem, na maioria das vezes, não se fala por mal, né? Sim. Né? Então a gente também tem que ter um pouco de paciência, bom senso e explicar para a pessoa que fala assim, tentar explicar, se é que dá, né? Sim. Isso, então, estamos aqui hoje para conversar com os teus ouvintes sobre as nossas tarefas, nossos trabalhos do Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é amanhã, junto com os colegas aqui, que você vai fazer a apresentação deles aqui. Ok. Então, por conta da apresentação, quero saudar a Maria Lemes. Ela representa, então, aqui a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. Maria, bom dia, seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui com duas entidades ou diferentes. O Léo fala pelo conselho, vocês falam pela fraternidade. Qual é, em linhas gerais, o trabalho? É claro que no conselho é um tipo de formação, tem um objetivo, mas dá para falar um pouquinho da FCD? Seja bem-vinda. Bom dia, eu sou Maria Lúcia, participo da FCD faz 10 anos, que é um movimento social. Ela foi fundada dia 26 de abril de 81, uma entidade sem fim lucrativo declarada de utilidade pública, onde participam pessoas com deficiência, familiares, colaboradores e outros segmentos sociais, compondo o quadro social de 105 pessoas, 63 famílias. A FTD caracteriza pelo desenvolvimento de ações e projetos objetivando contribuir para a inclusão da pessoa com deficiência em nossa sociedade. A missão da pessoa: lutar pela defesa dos direitos da pessoa com deficiência, igualdade de oportunidade, acessibilidade nas políticas públicas sociais. A visão: ser uma entidade comprometida que na construção solidária e fraterna, através das ações com as pessoas com deficiência, a FTD participa do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência, do CONDE, do Conselho Municipal de Assistência Social. A FTD é administrada por equipe da coordenação, assessorada por comissões e supervisionada pelo Conselho Fiscal, que participam de forma voluntária e gratuita. Elas são ação desenvolvida nas áreas de formação, profissionalização para desporto, cultura e lazer através da área de formação, orientação individuais e coletiva, palestra na sede, na entidade, curso de oficina, visita em diferentes espaços na sociedade. Para custear a despesa, são realizadas ações entre amigos, promoções, beneficentes, parceria, projeto, convênio, funcionamento de segunda a sexta-feira, horário comercial, encontro no terceiro domingo. E deixamos convite para que venham todos nós visitar a pessoa para conhecer o nosso trabalho desenvolvido na FCD, é ao lado do EMASC, na rua São Leopoldo, no Bar Esplanada. A gente foi feita uma eleição, a gente foi eleita, eu principalmente a primeira coordenadora adjunta da FTD, a vice-presidente, Yorube Chay, coordenador-presidente, o Protásio, segundo coordenador adjunto, a Helenice de Fátima Martins, a assessora conselheira Norberto Milan, o assessor conselheiro adjunto, tesouraria Maribel Fátima Kaminski, primeira tesoureira Isolete Martinelli de Oliveira, segunda tesoureira, secretária primeira Givanilce Fátima Presotto, Maria Salete Trindade, a segunda secretária. O conselheiro titular, Paulo César Martins, Andrés de Croo e Márcio Adriana Correia. E o conselheiro suplente, Arme Barro, Dorvalino André Mantegna e Joel da Fonseca Menezes. Olha, é uma estrutura, né? A gente viu aqui pela fala da Maria, não é pouca gente envolvida. E a FCD, ela tem uma história muito forte, muito presente. Só me impressiona realmente o número de anos, vou confessar. Né? A gente tem contato com a fraternidade, o tempo passa muito rápido. Jamais diria, né, que vão aí duas décadas, quanto mesmo? 34 anos. Não, três décadas, meu, nossa, é muito tempo mesmo, e vocês estão presentes e vocês estão trabalhando, né? Enfim, é uma referência em Chapecó. Isso é bem interessante, né? O conselho, ele pode surgir como algo mais novo, mais recente. Os diversos conselhos municipais que nós temos, né? São articulações mais novas que envolvem diferentes membros. Mas o trabalho da FCD é inquestionável. E, infelizmente, eu sempre digo, numa época complicada em que vivemos, de ONGs, de isso, de filantropia, de pilantropia, tudo se mistura, então a gente tem na FCD uma referência muito forte. Falando em referência, bom dia, Domingos Montanha, já conversamos várias vezes aqui, ele é um fraternista, eu acertei agora o termo, enfim, quem integra, quem participa é um fraternista. É, a gente vai conversar um pouco, Domingos, sobre a questão de direitos, né? As possibilidades, são cidadãos, têm deveres e têm direitos, como todo cidadão brasileiro, né? É difícil essa discussão por nicho, né? Nicho A, nicho B, nicho C, eu digo, pobre quem fica no fim da fila. Uma vez eu vi uma analogia que é entre homens e mulheres, a parte mais forte é o homem, então a mulher sai perdendo. Na raça, o mais discriminado é o indígena e o negro. Então, se você for mulher indígena, você já perde mais um pouquinho. Se você for velha, o termo ainda posso usar esse, então se você for mulher, indígena ou negra e velha, você perde mais um pouquinho. E se somar-se a isso algum tipo de deficiência, bom, você conseguiu juntar quantas minorias? Né? Então a gente vive um país, por outro lado, também muito sectário, né? Pobre de quem tiver tudo isso para carregar. Porque também eu não sei se esse sectarismo é muito correto. Como é que se fala, que abordagem se dá a direito de pessoa com deficiência? Que luta é essa? Que eu sei que a pergunta parece bem óbvia. Seja bem-vindo aqui ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel. Em seu nome, cumprimento todos os funcionários e colaboradores da Super Condá. Cumprimento também o Jandrei, ele participar da FCD efetiva no Conselho, ao Léo Bernardi. Eu tive o privilégio e a honra, né, de ser o primeiro presidente do Conde, e lá em 2005, após todo um trabalho da comissão. Então a gente fica muito feliz de ver as novas lideranças aí tocando a linha de frente o trabalho. E a nossa nova liderança, aí, apesar dela estar há um bom tempo também na entidade, ela está assumindo a linha de frente aí como coordenadora adjunta, Maria Lúcia, e com esse cumprimento, estendo a todo o público ouvinte, e especialmente, né, a sociedade como um todo, a pessoa com deficiência, sua família aí, que vamos estar nesse breve período aqui dialogando um pouco sobre a condição de vida da pessoa com deficiência e a questão dos direitos, e com certeza, onde há o direito também tem o dever, e cada cidadão, cada autoridade tem o seu papel e sua obrigação perante ao que nós vamos falar, que é o tema desse programa, né, que é o dos direitos da pessoa com deficiência, nesse momento, né, que em nível mundial comemoramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência amanhã, né, que a ONU criou esse dia para provocar a sociedade em nível mundial para se ater e se colocar ao lugar da pessoa com deficiência e sua família e ver sua condição, que conforme o país, conforme a região, temos avanços e outros lugares nem tanto. Mas sempre temos que estar atento nesse sentido, né? Porque cabe à pessoa com deficiência e sua família buscar a participação social, indo ao estudo, ao mercado de trabalho, buscando os atendimentos nos equipamentos públicos, principalmente na área da saúde, que na área da educação, na área social, no transporte, mercado de trabalho e tantos outros aí que nós podemos estar dialogando. E a autoridade pública, além de prover e oferecer e garantir esses serviços com acessibilidade para a pessoa com deficiência, também fiscalizar e cobrar que isso seja efetivado, que como o conselho aí nós vamos entrar no debate, o problema da acessibilidade, além de orientar, conscientizar a sociedade, cabe ao poder público fiscalizar, que é o grande problema, né, que muitas vezes temos leis assim muito boas. Sim. Mas não há uma fiscalização efetiva nesse sentido. É curioso sempre isso, a gente cai sempre nessa, sob qualquer aspecto, né? Nós temos leis muito boas, nossos legisladores se superam na minúcia, no detalhe, mas muitas vezes não compreendem em que país estão legislando isso para qualquer área. Você pega os caminhoneiros e o posto de parada obrigatório, então o caminhoneiro tem que cumprir tantas horas. Se ele tem que parar no meio do mato ou numa zona de guerra, porque não tem estrutura, não vem ao caso. Você pega, esses dias você chama uma matéria sobre preservação do patrimônio nacional. Que lindo o que prevê a lei e os dispositivos. Está tudo caindo aos pedaços, porque não tem fiscalização. Quer dizer, aquele eterno paradoxo. A lei é perfeita, mas não. Sim. É cumprida. Quer dizer, falta fiscal, falta isso, falta aquilo. A preservação ambiental é maravilhosa na teoria. Na prática, tem meio fiscal para cobrir uma área que é maior do que o estado de Santa Catarina. Sim. Então, o Brasil tem esse vício. Eu não sei como é que funciona isso na prática. Quero saudar aqui o Jandrei Krull. Krull, tá, desculpa. Krull, deve ser alemão. Adoro essas coisas de, né, enfim, da origem, enfim. E ele representa aqui, tanto, ele é fraternista, mas também integra o Conde. Jandrei, na prática, como é que funciona isso? É muito gritante, por exemplo, você ser conhecedor da lei, ter a noção, e em Chapecó, dá para dizer, não, está aqui, ó, está escrito no papel, e aqui está o contraponto na prática. Foi feito ou não? A gente vive muito distante, porque ouvindo o Montanha, ele dizia, olha, diversas regiões, diversos estados, diversas realidades. E quando se fala isso, eu penso automaticamente, e a nossa? Que é o que nos interessa, não quero, né, ser bandida nesse aspecto, mas me interessa aqui, me interessa Chapecó, me interessa Santa Catarina. Como é que fica essa questão? Legislação, teoria e prática. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia aos integrantes da mesa. Bom dia a todos os ouvintes da Super Condá. Como a Raquel apresentou, meu nome é Jandrei, eu faço parte, acredito que eu sou um dos membros mais novos da FCD, há mais ou menos uns 2 anos. Embora eu tenha participado da fundação do Conde no ano de 2005, eu acabei tendo que me afastar um tempo depois devido a problemas de saúde. E agora a gente está retornando ao Conde para estar tentando auxiliar no conselho quanto aos direitos das pessoas com deficiência. Bom, Raquel, falando especificamente da minha deficiência física, eu sou paraplégico, tá? E eu utilizo a cadeira de rodas como meio de locomoção desde o ano de 2001. Eu acabei sofrendo uma queda e fraturando a minha coluna, então a cadeira de rodas veio a substituir as minhas pernas, né? Fazendo um retrospecto de 2001 até hoje, a gente percebe que muita coisa melhorou, tá? Porém, é algo que eu acabo conversando com pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, o que a gente precisa estar trabalhando mais hoje é a questão da conscientização das pessoas, tá? Dos gestores, dos gestores públicos, gestores nas empresas, para que, como o Domingos bem disse, existem muitas leis, tá? As leis são formidáveis, teoricamente, mas quando você coloca elas na prática, você vê que não é bem assim. Por mais que a pessoa com deficiência ela seja um grande otimista, ele tenha planos, tenha sonhos, a partir do momento que você se depara com um simples passeio, tu sai de casa, tu quer ir até uma determinada loja, aí você chega no local, o local não tem acesso. Vai até outra loja, aí você entra na loja, quer provar uma calça, você não consegue entrar no provador. Você vai até outra loja, precisa usar um banheiro, você não consegue utilizar o banheiro. Então, por mais que a pessoa tenha uma carga de otimismo, ela acaba no primeiro passeio ali se desanimando. Isso não existe a pessoa fugir disso, né? Então, o dia a dia. Isso. Então, veja, muitas vezes as pessoas com deficiência, elas acabam, vamos dizer assim, se fechando em casa. Mas a primeira experiência que ela tem é uma experiência bem frustrante. Até às vezes o próprio transporte público não acaba fornecendo condições para que ela consiga utilizar com qualidade, tá? Então, veja bem, até mesmo a questão das pessoas com deficiência quando vão procurar, quando elas vão até o mercado de trabalho, né? Tem uma vaga, a pessoa chega até lá, existe a vaga, porém o gestor, o local, ele não se preparou para estar recebendo essa pessoa com deficiência. Então, de nada vai adiantar um cadeirante chegar em determinado local, como aconteceu há alguns dias, um colega meu foi fazer uma entrevista de emprego, ele chegou no local, o local, para entrar já na portaria, tinha 2 degraus, aí ele deu uma circulada lá por dentro, ele viu que a cadeira de rodas não conseguia passar no corredor, ele não tinha como entrar dentro do banheiro, a cadeira não entrava embaixo da mesa onde ele deveria ficar. Então veja que a questão da conscientização ela precisa ser trabalhada bastante para que as pessoas entendam que essas necessidades elas existem, tá? E é preciso que o ambiente esteja preparado para que a pessoa com deficiência consiga desempenhar as suas funções e assim acabar contribuindo também, né? E é possível pensar no fator tempo? Porque eu fico imaginando o seguinte... Numericamente, eu posso parecer cruel nessa colocação e deixo aqui o espaço para que todos respondam. Numericamente, sim, existe a questão da maior número, menor número. E a gente, como sociedade, se prepara para o maior número, né? Então, eu imagino esses exemplos dados, né? Eu fico imaginando muito bem, se é um prédio público, ele tem que estar 200% otimizado. Se é um escritório de advocacia, já muda. Né? Porque, enfim, o público é menor, o acesso é menor e o acesso não é público a todos. Se é um prédio aqui, eu pego o prédio da Rádio Supercondar, que está maior barulheira porque estamos em obras. Ele foi feito há 4 décadas atrás, né? Como é que se reestrutura uma massa de concreto com todas as mudanças necessárias? Já vai ter prédio que vai ficar pronto ano que vem, né? Então, eu penso muito no fator tempo. É possível bom senso no fator tempo? Ou não, aquela história tinha que ser 100% e tinha que ser agora. Há bom senso nessa aplicação? Porque, realmente, a limitação ela vai estar presente, né? Depois eu quero falar de transporte público, quero ir por partes. Mas o primeiro fator que eu pego é o tempo. Essa adequação e a possibilidade da adequação também, né? Como é que funciona isso, Montanha? A questão do fator tempo é interessante observar a legislação vigente, que isso a entidade tem buscado através dos trabalhos de orientação coletiva e palestra levar ao conhecimento de toda a sociedade onde nos chamam e também de busca locais para estar fazendo. Agora, a autoridade pública o engenheiro, o arquiteto, nessa questão da acessibilidade, ele tem a obrigação de saber. Eu cito isso porque o fator tempo não é mais justificativa para não haver acessibilidade. Por quê? Desde a Constituição de 88 já previa isso, daí veio a Lei 10.098, aí a 10.048 de 2000, posteriormente em 2004 o Decreto 5296, que trata da acessibilidade, e deu um tempo bem elástico para as edificações públicas de uso público e coletivo se adequarem à realidade da pessoa com deficiência no aspecto da acessibilidade, né? E ao sistema de transporte coletivo deu 10 anos de prazo. Então, você observa que o fator tempo, o segmento e os legisladores que fizeram a lei foram bem pacienciosos, deram um tempo até demais devido perante a urgência, porque a questão de acessibilidade é condição de vida, com dignidade, não só para a pessoa com deficiência, mas para a criança, para a pessoa idosa, para a gestante, para a pessoa obesa. Eu falo isso porque a bandeira da acessibilidade é uma bandeira de todos. É uma cidade, é um ambiente, seja no meio urbano e rural, acessível, humanizado, solidário para todos. Então, no momento, a pessoa com deficiência está na linha de frente, empunhando essa bandeira. Mas esperamos que todos venham conosco de forma consciente, de forma solidária, não somente por uma imposição da justiça. E aqui eu quero registrar o trabalho excelente, né, da 13ª Promotoria de Justiça, através do Dr. Eduardo Senso Santos, sua equipe, também o Dr. Celso de Oliveira, o juiz do fórum. Em nome deles, eu parabenizo todos os promotores e juízes que estão efetivamente cobrando esse aspecto legal da sociedade como um todo e das autoridades. Mas não haveria necessidade de um promotor, de um juiz ter que cobrar. Primeiro, esse é o nosso papel da entidade do conselho, estar orientando e conscientizando para que a pessoa, a partir da sua residência, já pensa na acessibilidade. Agora cabe ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, ao prefeito e seus secretários, diretores responsáveis por essa área, aos vereadores, estarem regulamentando o que é necessário e efetivamente fiscalizando. Mas com a sociedade, primeiro, conscientizando, como nosso companheiro Jandrei falou, orientando, e se não, feitas as devidas adequações, daí realmente executando o que a norma legal prevê. Então, o fator tempo não é mais desculpa para ninguém. E tem que ser orientado, né, Jandrei? O Jandrei faz parte da equipe de trabalho da FCD também, né, Maria Lúcia? Que juntamente com outras lideranças, o Paulo, César Martins e várias lideranças que participam também de outras entidades, nós estamos orientando, mas também fiscalizando essa questão, né, para que a acessibilidade seja implementada. E eu vejo que num primeiro momento, daí depois o Jandrei pode especificar melhor essa questão a partir de sua experiência prática, mas eu vejo que essa ação da entidade e a FCD nesse sentido, ela realmente está cumprindo com a sua função de defender os direitos da pessoa com deficiência, do bem comum. Como eu falei, a acessibilidade é para todos. O Jandrei faz parte também da comissão de acessibilidade do conselho, né? Exato, Aí ele fiscaliza que, junto é que nem aquele comissão. É que nem aquele pai, que o filho não quer ir para a escola, mas não, tem que ir para a escola, vai ser importante para você, e é uma ação no momento, e há resistência por parte do filho. Isso nós encontramos também no dia a dia, nessas ações de acessibilidade, que a gente sabe que lá futuramente, daí a pessoa implementou a acessibilidade até por imposição do município, que é o órgão fiscalizador, ou da promotoria pública, mas lá na frente ele poderá utilizar. Ele vai dizer, que bom que eu fiz a acessibilidade de forma adequada. Inclusive, conforme prevê a norma da BNT 9050, né? Que muitas vezes o pessoal até tem boa intenção, faz a acessibilidade, mas de forma inadequada. E aí tem a questão do profissional que orienta também essa obra, porque eu fico imaginando, nós temos muitos tempos aqui, quando, né, eu provoquei essa fala, Tem, o Chapecó tem 100 anos, deve ter lugares aí que tem 90 e tantos. Sim, né? Claro. Eu não sei nem se tem recuo, se tem condição. E tem lugares que estão tinindo de novos, né? Que serão inaugurados. Então, olha o universo de que nós falamos aqui, né? Você veja, Raquel, deixa eu só aproveitar a oportunidade. Em 2005, quando nós fizemos a primeira edição do Parajask, foi feito o lançamento dessa competição no Clube Recreativo Chapecoense. E aquele tempo, tu imagina, não tínhamos o elevador lá, né? Quantos andares, quantos degraus, né? Para as pessoas, né? E tivemos que fazer lá, então teve que haver um bom senso, né? Fazer o quê? Mas, embora a evolução, acho que ela seja lenta, ela existe, e estamos caminhando bem, eu acho que está indo bem, melhor do que se pensava. Eu só queria, já aproveitei falar aqui, que daqui a pouco a gente pensa que acessibilidade é só isso, é só adequar os espaços e, enfim, fica tudo certo. Mas tem muita coisa para ser arrumada. Por exemplo, eu critico muito o governo em si, que cria algumas... No nosso país, quando o governo se aperta com qualquer coisa, ou ele cria um novo imposto, ou ele cria alguma coisa, ele transfere os problemas para nós. Né? Ele transfere os negócios para nós. Aqui. Então, por exemplo, o Jandrei falou na situação de trabalho. A Companhia Latino-Americana de Medicamentos, no ano passado, foi uma empresa que pagou multas terríveis porque não conseguiu colocar pessoas com deficiência trabalhar na sua empresa. Uma porque não encontrou pessoas qualificadas. Sim, para aquilo que precisava. Né? E outra porque realmente eram muitas adaptações que deveriam ter sido feita. Eu faço um desafio hoje aqui em Chapecó, e o desafio pode ser que esteja errado, mas na questão do deficiente visual, eu quero que uma pessoa com deficiência visual procure emprego na cidade, que uma pessoa com 25 anos, eu quero ver quanto tempo ela vai demorar para achar um emprego aqui, que não seja em função pública. Eu lanço esse desafio aqui. Embora nós tenhamos as tecnologias assistivas que estão nos ajudando muito, né? Muito, muito, mas... Por exemplo, um transportador, um grau, qualquer um transportador, que tem 100 caminhões, 100 motoristas. Ele é exigido que ele tenha no seu quadro de funcionário um número X de pessoas com deficiência. Mas será que ele foi preparado? Será que foi preparado para quê? Por exemplo, eu, cego, deficiente visual, vou fazer o quê dentro dessa empresa? Mas então, desculpa, eu fiquei um pouco na dúvida. Aí, no caso, você pegou um ramo bem específico, uhum, né? Para eu entender. Ele tem que criar uma demanda para uma pessoa com deficiência visual preenchê-la? Não ficou muito claro. Não, isso. Assim, Veja bem, Raquel. Me explica um pouco melhor. Vamos lá. Todas as empresas têm, por exemplo, vamos pegar, porque eu nem citei a Companhia Latino-Americana de Medicamentos, certo? Ela tem um sistema, certo? Um sistema lá que... Sistema de expedição, de estoque, de uma série de coisas. Sistema, você diz sistema eletrônico? Não, sistema... Operacional, de trabalho. Tal, sistema de trabalho, ok. Sistema de informação, por exemplo. Essa empresa, para ela colocar uma pessoa com deficiência visual dentro dela, para operar o estoque, ela vai ter que gastar um horror para que uma pessoa crie um sistema adaptado ao leitor de tela, para que a pessoa com deficiência visual consiga possa fazer exercer isso. A função. Veja que o governo cobra muito, mas ele poderia ter esse sistema. Ele poderia criar. Ah, entendi. Não estava entendendo o link do governo com a empresa. Não estava entendendo essa triangulação. Aí que tá. Porque outra coisa que eu trabalhei na Assembleia Legislativa 4 anos e meio. A Assembleia Legislativa não cumpre as cotas. O Tribunal de Contas não cumpre as cotas. O Palácio do Governo não cumpre as cotas. O poder lá, judiciário, não cumpre as cotas. As câmaras de vereadores também não cumprem as cotas. Então é fácil cobrar das empresas. Nesse momento, eu estou defendendo as empresas que tentam, mas não são ajudadas a cumprir com essa tarefa que nos é dada. Né? E aí, como é que fica a questão do desafio? Se eles lançam um desafio hoje para Chapecó como um todo, se uma pessoa com deficiência visual for procurar um emprego e não encontra. Desafio, quero... E como é que se faz? Porque você explicou bem, não é fácil adequar. Não. Né? Veja bem, vamos fazer, infelizmente pode parecer cruel, mas uma conversa prática. Não. Vocês têm empresas, a empresa está funcionando, né? Uhum. Olha o que ela vai ter que fazer para receber uma pessoa com determinada deficiência. Se ela está funcionando plenamente, ela vai ter que fazer uma concessão. Na prática, como é que esse desafio ele seria resolvido? Se adequaria o espaço? Como é que você resolve esse problema para um desafio que você mesmo propôs? O interessante, por exemplo, o que seria? Seria que os sistemas das empresas, o governo, teria que partir do governo, que os sistemas utilizados pelas empresas fossem adaptados com leitores de tela, coisa simples, que não se gasta muito, mas que você tem que fazer. Só que as empresas, elas não sabem como fazer isso. E aí, é mais um empecilho para que eu chego na empresa, tu pode me aceitar, mas nós temos que fazer esse tipo de adaptação, esse tipo. O cara fica com o pé atrás, então é mais fácil ele empregar um surdo lá que vai operar o estoque com mais facilidade. O Jandrei, que embora deficiente físico, mas ele olha para a tela, é muito fácil. Já, o Jandrei já, inclusive, já trabalhou nessa empresa que eu citei, como caixa. Né? Entende? Mas para nós é uma dificuldade gigantesca que com um pouco de esforço, eu creio que, sendo assim otimista, em um ano nós teríamos um aumento significativo de vagas para pessoas com deficiência visual se isso fosse feito. Ok, entendi. A gente vai para o intervalo comercial e na volta me marcou aqui uma fala. Não sei se por ser lugar comum, quando se fala em deficiência física, se fala em acessibilidade. É o que eu mais penso, né? É aquela história do não valorizar. É, sente você numa cadeira de rodas e vá para o mercado. Vá para a avenida, isso. Vá fazer a compra numa farmácia. É o exercício mais impactante e acho que doloroso que uma pessoa pode fazer. Num segundo momento, fico pensando, por exemplo, no Jandrei, que já viveu as duas realidades. A realidade de uma pessoa sem deficiência e a realidade de uma pessoa com deficiência. Então, isso deve ser mais impactante ainda, né? Você nascer e se reconhecer de uma forma é uma coisa. Você passar justamente por esse processo, Maria também, é outro completamente diferente, né? Então, é todo um trabalho mental que tem que ser feito para dizer, bom, comecei uma nova vida, né? E agora, como é que eu vivo essa nova vida? A gente vai para o intervalo comercial e depois entende o que compreende essa história da acessibilidade, né? Se é mais que uma rampa, se uma rampa já está bom, né? Se é criar um ambiente de trabalho, e olha que isso também não é, eu falo sempre pelos dois lados. A demanda de um lado existe, a empresa do outro lado é exigida. E aí, como é que casa isso? Né? Na livre iniciativa, como é que você diz, não, agora você para aceitar. E a pessoa diz, mas eu não tenho essa necessidade. Mas existe a regra da inclusão. Não é fácil o todo, conjugar isso tudo não é fácil. Então a gente vai para o intervalo comercial, na volta aprofunda um pouco mais o que é esse conceito de acessibilidade. A gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. O casamento é uma data que precisa ficar gravada na memória. Eternize esse momento com a lista de casamento Avan. Serviço gratuito e exclusivo de trocas. Atendimento personalizado. Bônus convertidos em vale-compras para todos os produtos comprados dentro da lista. E ainda modelos de listas prontas para os noivos que estão sem tempo de escolher seus produtos. Confira também outras opções de listas de presentes Avan. Tudo para facilitar dias especiais. Avan, o paraíso das compras é aqui. Natal chegando, Alfana preparando, Papai Noel comprando, o presente encontrando e na Alfana economizando. Confira! Jogos de cortinas prontas a R$29,90. Tapetes de Natal a R$14,90. Tapetes bem-vindo a R$8,90. Colchas em patchwork de casal com porta-travesseiros a R$89,90. Travesseiro com fibra siliconada, puro sonho a R$12,90. Camisetas masculinas a R$9,90. Conjuntos em malha infantil a R$9,90. Sutiã do Loren a R$16,90. Bermudas em tactel masculinas a R$9,90. Fronhas avulsas a R$3,90. Alfana, lugar para comprar muito, mas muito mais barato.

9:36. Olha, eu conversava aqui no intervalo e claro que a acessibilidade geral e restrita é a mesma coisa que falar em saúde de qualidade universal e para todos. É fato. Mas eu sempre penso muito nesse triângulo, né? A imposição da lei, a possibilidade de aplicação da lei e muitas vezes o descompasso entre as duas. Então, no intervalo aqui eu provoquei essa discussão entre o ideal e o possível, né? A situação. Me disseram, não, já melhorou muito, vai melhorar mais, existe lei para isso, existe, não sou contra a lei. Mas às vezes eu discuto o quê? O foco e a possibilidade de ser aplicada. É, em relação à acessibilidade, que foi a pergunta que eu fiz antes do intervalo, eu entendo o quê? Que tem a rampa, que tem a porta da largura certa, que o banheiro possa ser utilizado, que o ônibus possa ser tomado, porque se prevê o quê? Que não é porque eu estou numa cadeira de rodas que eu vou ter que andar com uma pessoa do meu lado. Pelo contrário, eu tenho que fazer tudo sozinho, como uma pessoa que não tem deficiência faz. Como é que fica essa questão de acessibilidade? Ela é muito maior do que o que eu citei aqui, e aí tem o exemplo ali do banco que o Léo colocou, que eu acho fantástico. Só deixa eu continuar um pouquinho com o Léo aqui, porque o Léo me deu um exemplo fantástico. A história de ir no banco, ele falou muito bem isso. Ele disse, muito bem, eu cheguei no banco. E daí? Como é que é isso, Léo? Não, é bem, bem interessante. Em primeiro lugar, tu chega no banco, se você precisa pegar uma senha, você já não consegue pegar a senha sozinho porque tem que, não tem nada que... Aí começa a aparecer a... Quando as senhas vão no atendimento, né? Tu não sabe que senha que tá passando. Não tem como tu saber. Então tu tem que toda hora perguntando que número. Aí, depois que tu resolveu esse problema, tu quer ir para um caixa. Aí tem o piso tátil, que é maravilhoso, lindo, certinho. Tu chega na frente do caixa, começa a fazer a operação e aparece 3-4 letrinhas flutuantes, que uma hora estão aqui, outra hora estão ali. Não tem como tu fazer nada. Então, quer dizer, o que adianta o piso tá... Entrar no banco. Eu cheguei aqui e... Não. E aí o que faz nessa hora? Para dizer, olha, eu fui ao banco para... Se fosse uma pessoa sem deficiência, ela iria, faria o que fez e voltaria para casa. E no seu caso, no caso de outras pessoas que passaram por uma situação? Tem que pedir auxílio. Tem que pedir auxílio. E tem que não acreditar nesse governo que mente. Que fica toda hora mentindo, dizendo, não, eu estou ajudando. Eu fiquei muito chateado assim com a fala do ex-presidente Lula, que ele disse que estava ajudando muito o cego, porque agora o cego podia ir na missa, porque ele arrumou um cachorro guia, um cão guia para o cego ir na missa. Ah, por favor, presidente, vamos se respeitar, né? Isso aí sim é para acabar. Bom, e dado esse exemplo, vamos lá, Montanha, o que você queria ponderar, Montanha? Eu quero ponderar, pegando a legislação vigente. Eu acho que realmente o poder público como um todo, seja prefeitura, governo do estado, governo federal e também o poder legislativo aí, devem muito ao segmento da pessoa com deficiência, porque até foi mobilização do movimento aí, conseguimos conquistar leis que asseguram o direito e para uma vida com dignidade. Porém, depois aí no cumprimento... Está bem complicado e o próprio poder público, como o Léo, o Jandrei, o pessoal que citou, desde o nível municipal ao nível federal, não dá exemplo, que tem muitos locais do poder público que a pessoa com deficiência não tem acessibilidade, né? E quando a gente fala em acessibilidade, temos que fazer justiça na seguinte questão, que a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência física, pessoa que utiliza cadeira de rodas, ou para a pessoa cega. Também temos a questão da acessibilidade para a pessoa surda, sim, principalmente no aspecto da comunicação, para a pessoa com deficiência intelectual, né, que tem toda uma abordagem, as tecnologias assistivas, aí é um segmento importante também que tem que ter a devida acessibilidade. Porque quando se fala em segmento das pessoas com deficiência, além dos citados, também temos as pessoas com autismo, as pessoas com síndrome de Down, as pessoas com nanismo, com baixa estatura. Temos também as pessoas que são consideradas pessoas com deficiência que usam a bolsa de colostomia, orostomia. Então, o universo ele é bem amplo. E conforme a situação vivenciada e o problema da acessibilidade, a parcela do segmento está na primeira fileira da fila, ou não, na comunicação, a maior dificuldade é da pessoa surda. Já na questão do meio físico, é a pessoa cadeirante e também a pessoa cega. Então, é interessante pensarmos a acessibilidade como um todo. E eu cito aqui, a legislação é bem vasta, mas eu quero me ater aqui à Lei 13.146 de julho desse ano, né, de 2015, que ela reitera o que a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência prevê, lá a Lei 10.098, o decreto, né? Então ela vem reafirmar que a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços no mobiliário, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, né? Bem como os serviços e instalações abertos ao público, de uso público, privado e de uso coletivo, tanto na zona urbana e na zona rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. E isso, né, ela está bem ampla e bem detalhada, né, e contempla todas as áreas. Daí cabe às câmaras de vereadores estar regulamentando em sua legislação municipal. E aqui em Chapecó, né, teve todo o movimento da aprovação do plano diretor, e ela reitera isso, né, está contemplado, né, esse item. Nós acompanhamos aí a entidade, né, e o conselho acompanhou, foi assegurado. E também trazemos aqui a questão que nós falamos inicialmente, o conceito do desenho universal, né? Então, o que, que é o conceito do desenho universal? Para todos os espaços urbanos, uso público coletivo, com priorização, aqui, deixa eu ver, aqui a adoção do desenho universal para todos os espaços urbanos, de uso público ou coletivo, com priorização da acessibilidade. Então, daí aqui diz para a pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, para o pedestre em geral, ciclista, na questão do ciclismo transporte, e o transporte coletivo. Então, observa-se que aqui, o aspecto e a bandeira da acessibilidade do desenho de adoção, da prática do desenho universal, é para todos. Não é só algo exclusivo para a pessoa com deficiência, não é um gasto, é um investimento, né? É uma sociedade para todos. Hoje, eu posso não ter pessoa com deficiência em meu local de trabalho, na minha família, eu posso não estar com deficiência, mas amanhã, devido a uma doença, um acidente, poderei estar. É a velhice, né? A minha casa, por exemplo, hoje, eu moro numa casa. A minha casa está mais ou menos elaborada para mim e para minha família. Se daqui a alguns anos e anos, né, eu virar, por exemplo, eu precisar de uma bengala, eu precisar de uma cadeira de rodas, eu vou ter que me mudar. Mas essa é a questão. Olha o que eu falei. Eu vou ter que me mudar porque não vai ter condição da estrutura física acomodar um elevador. E eu não quero instaurar o pânico na comunidade e dizer, olha, tem a ação da promotoria, se você tem um bar... Porque eu penso no pequeno, no médio, no grande. Eu penso num salão de beleza, no centro da cidade, com uma rotatividade enorme. E eu penso naquela pessoa que economizou e abriu um salão de beleza pequenininho, que é uma sala, dois secadores e tal e tal. Uhum. Aí o Montanha diz uma forma muito assim, não, acessibilidade é para todos, a lei é para todos. E aí eu penso, mas será que a dona daquele salão de beleza vai conseguir fazer a rampa? Se ela alugou uma peça no segundo andar, ela vai conseguir brigar no prédio para colocar um elevador. O que vai acontecer com ela? Num exemplo prático. Mas daí é um prédio todo, né? Não, eu entendo. Não, mas é aquela coisa, sabe aquela história? Prédiozinho. Eu tô falando assim. Não estou dando um exemplo da luta, estou dando um exemplo aqui de Chapecó. Quer dizer, é isso que eu quero entender, porque essas pessoas não vão dizer, meu Deus, e a partir de amanhã? Sim. Eu não estou com dinheiro em caixa para fazer a rampa nem a porta, mas eu tenho um estabelecimento que é um salão de beleza. Eu quero falar, que vocês falem para o grande, ele que se toma grande empresa, tem o médio e tem o pequeno. Em que tempo isso se dá? É importante, porque mais que o cumprimento da norma legal... a gente busca a mudança dessa concepção, dessa cultura. Se eu vou oferecer um serviço público no comércio, eu tenho que entender que a pessoa com deficiência, ela faz parte da diversidade dessa comunidade e ela tem o direito a acessar ao meu serviço. Sim. Ela também vai ser um cliente, ela tem esse direito e também ela poderá trazer lucro. Porque é o momento que eu... abro um negócio ou implemento qualquer ação, qualquer serviço e não me atenho à questão da acessibilidade, eu não estou reconhecendo que nessa comunidade, nessa sociedade, tem pessoas com deficiência. Eu estou negando o direito a ela vir frequentar a minha empresa, ao meu, digamos, salão de beleza. Salão de beleza, salão, por exemplo, de beleza, que a gente deu, né? Então, eu vejo que não é só uma questão de norma legal, é uma questão até humanitária, né? E solidariedade e de reconhecimento da pessoa com deficiência como cidadão, né? Então, se naquele local não dá para abrir o salão, aquele locador vai perder a oportunidade de alugar o salão para ela, ela vai alocar num local com acessibilidade. Isso vai ser uma corrente positiva que todo momento, e quem vai construir, isso é importante, né? Daí quem vai construir antes, quando for fazer a planta e fazer a obra, se aterá aos pés da acessibilidade, porque se não tiver, ele não poderá alugar. É até uma questão de mercado. E os locais antigos, que a lei não, digamos, não alcançou nesse aspecto da acessibilidade, ele também, se for abrir algo comercial, oferecer ao público, terá que ter acessibilidade, porque quando for regulamentar os alvarás e licenças, se não tiver acessibilidade, não receberá. Então, isso é importante porque se cria uma corrente positiva em que a cidade será acessível para todos e não uma selva de concreto onde alguns conseguem acessar alguns locais e uma grande maioria de pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, como citei no início, pessoas idosas, gestantes, mães que estão conduzindo carrinhos de bebê, crianças, não conseguem acessar esses locais. Então, vamos nos ater a isso e vamos ter uma cidade para todos. Claro, Montanha, o que eu digo é o ideal. Eu sou muito prática no sentido de imaginar o ideal e o possível. E eu fico imaginando sempre isso, né? Tem o grande, tem o médio, tem o pequeno. E isso vale para qualquer regra que seja colocada, para qualquer lei. A gente percebe muito isso. Quer dizer, de um lado, quem tem o restaurante está lá cumprindo todas as regras, a vigilância sanitária impositiva. Mas, ao mesmo tempo, tem locais clandestinos, que só são clandestinos no nome, frequentados diariamente, frequentados noturnamente, que é tipo boate Kiss. Não tem saída de incêndio, não tem vigilância sanitária, não tem nada, né? Vamos dizer, Chapecó tem prostíbulo? Não. Chapecó não tem. O prostíbulo tem alvará? Entrada de saída de incêndio, extintor, porta na medida certa. Um deficiente consegue dignamente frequentar um prostíbulo nessa cidade? Essas questões que às vezes eu acho muito complicadas, entendeu? Eu tento falar do real. E aí cadê? O corpo de bombeiros foi lá ver se o revestimento da parede vai pegar fogo? Porque reúne gente dentro de um prostíbulo. Quando a mulher descobre que o cara foi. Aí também. Mas aí, graças a Deus, o Estado não se miscui nessa questão. Aí cada um se vira, né? Cada um resolve como quer. Mas o que me preocupa muitas vezes é isso. É o sentimento, às vezes, do desequilíbrio e da invisibilidade de uns e da visibilidade de outros. Mas claro que tem que ser para todos, né? É claro que tem que ser geral, é claro que um bar, por mais humilde que seja, não pode vender uma comida a quem? Porque vai estar envenenando alguém. E assim, a gente tem essa clareza. Mas aquela história, né? Do real ao ideal, o que é possível fazer? A gente sabe que tem uma lei que proíbe consumo de bebida alcoólica. A lei está lá, ela proíbe. Pega o carro e sai à noite aqui em Chapecó. Tem mais bar na calçada do que bar de verdade. Então, isso tudo, eu acho que a gente tem que, né, clarear nessas questões. Daria para fazer uma ação também muito interessante em cima disso. Bora lá, vamos ver o que acontece de errado. E quem é que é invisível no município do porte de Chapecó? Jandrei, estava aqui me preparando para fazer uma colocação. Bora lá. Raquel, como o Domingos muito bem colocou, a questão da acessibilidade acaba sendo uma questão humanitária, né? Eu sendo privado no meu direito de ir e vir já fica complicado. E usando até o exemplo do prostíbulo, é interessante que talvez o pessoal, não só o prostíbulo, mas o local que a pessoa se encontra, se ele perceber algo que está errado, né, que procure o órgão competente e denuncie para que mas não isso... vai mesmo. Não, porque daí fica meio complicado. Exatamente, a questão, é a vida real. A questão da acessibilidade, a gente precisa pensar assim, eu vou usar um exemplo aqui que eu acredito que grande parte dos ouvintes talvez tiveram contato com isso e até talvez aqui o pessoal da mesa. Ontem teve, se não me falha a memória, a prefeitura de Curitiba. Ela fez uma campanha na internet muito bacana, que fez um movimento, fez banner, fez inclusive até uma petição online, que dizia o quê? Que eles queriam, era um movimento, né, de reforma dos direitos das pessoas com deficiência. Eles queriam diminuir os direitos das pessoas com deficiência e eles tocaram em vários fatos contundentes, por exemplo. Campanha para diminuir? Isso. E, na verdade, eles usaram a palavra privilégio das pessoas com deficiência. Aí, essa campanha, em um dia, ela acabou repercutindo milhões de visualizações e compartilhamentos do Brasil e eu acredito que até fora dele. É, as pessoas revoltadas, ué, como que o pessoal, eles queriam diminuir 50% do número de vagas de estacionamento, eles queriam que as isenções tributárias que hoje as pessoas com deficiências e outras pessoas têm também fossem extintas, que não existissem mais cotas nas universidades. E isso acabou gerando, eu acredito que não deu nem um dia, em algumas horas, milhões de em Curitiba, isso? Mas é numa rede social e ela acabou se espalhando pelo Brasil todo. Não, curioso que Curitiba sempre faz o caminho inverso, né? O caminho da vanguarda, da... Era uma campanha de conscientização. Até então as pessoas estavam levando aquilo a sério, tá? Ontem o pessoal, até pelo fato, acho que da própria pressão, né? Era para ter sido um pouquinho mais de tempo. Aí eles abriram um jogo, olha, era uma campanha de conscientização e a gente queria dizer o seguinte: se tantos se revoltaram, por que tantos ainda desrespeitam os direitos das pessoas com deficiência? Então perceba que foi muito interessante essa chamada que eles fizeram, porque às vezes as pessoas veem a vaga, não são deficientes e colocam lá a vaga no lugar. Sim. É porque é só por 5 minutinhos. Às vezes o dono do estabelecimento, ele faz uma rampa para ele poder dormir tranquilo. Opa, meu estabelecimento tem uma rampa agora. Mas a rampa tem 75 graus de inclinação. Uma pessoa andante não vai conseguir subir nesse local. Não consegue subir aquela rampa. Tem um exemplo bem claro. É isso que me confunde. Aí eu sei agora, se você me fala agora, eu tenho um exemplo claro agora na minha cabeça, que eu falei, troco de nome, se um cadeirante... É tentativa de suicídio. Mas ela está lá há uns 20 anos, beleza? É essa a diferença, assim, do real e do ideal. E aí a rampa solenemente está lá, desafiando as regras da física. E daí? Esse local, que eu acho que eu também sei onde é, foi feito um trabalho lá, eu acho que junto com a promotoria, e eles acabaram tendo que se adequar. Pelo fato da construção ter os seus anos lá, ser bem antiga, eles acabaram fazendo uma entrada secundária para que a pessoa com deficiência pudesse estar utilizando, a pessoa que utiliza a cadeira de rodas, né? Mas eu, divergindo um pouquinho e tentando colocar isso que você falou de peso, os mesmos pesos e as mesmas medidas, hoje existem tecnologias que substituem muitos elevadores, rampas, com um custo muito baixo. Tá, se você for procurar essas tecnologias na internet, nas lojas especializadas, você vai ver que é muito fácil de você adequar o local e você não vai gerar um custo elevado. Às vezes, eu não vou precisar mudar da minha casa quando eu for velhinha? Não, não precisa. E também, como o Domingos muito bem disse, você precisa pensar, não só você, todos, que a acessibilidade não é só para o Jandrei que usa uma cadeira de rodas. Tenha esse pensamento que muitas vezes... uma pessoa muito próxima, um amigo do seu filho, um vizinho, um parente, pode vir quebrar uma perna. E aí, tu tem um banheiro pequenininho, tua cadeira não entra e dançou, não é? E isso todo mundo talvez pode ficar imune, nunca precisar de utilizar uma cadeira de rodas. Mas pense que vocês, todos nós, ficaremos velhos um dia e todas essas adequações, essas adaptações que hoje as pessoas com deficiência usufruem, vão ser boas para todo mundo, né? Então, acessibilidade é algo bom e é algo bom para todo mundo. É preciso que aquele local que ainda não esteja adequado, ele se adeque, e os locais que ainda não estão, que estão em construção, que estão sendo projetados, que eles sejam pensados na acessibilidade, para que o direito da pessoa com deficiência, o direito de ir e vir, seja garantido. Né? É justamente a volta à questão, né? Não há como dizer eu não sabia. Hoje em dia, meu Deus, todas essas obras em andamento, não há como dizer. Não, é impossível. Você não pode dizer, mas eu não sabia. Meu Deus, primeiro que você não pode ter uma obra sem ter um engenheiro, porque tem um engenheiro para assinar a responsabilidade técnica da obra. Uhum. E esse engenheiro vai estar incorrendo um crime se ele não... Você diz, mas eu não sabia. Pelo amor de Deus, isso é inexistente. Para mim, isso é inexistente. Então, obrigação. Exatamente. Senão ele vai estar incorrendo num crime por simplesmente e deliberadamente ignorar a lei. Né? O que eu sempre penso e que eu tento tomar a medida do equilíbrio é que nós vivemos muitos tempos em muitos locais. Né? Então, se é possível fazer uma coisa pertinente, adequada, mas, infelizmente, real. Raquel, eu já citei esse ocorrido, que foi algo bem recente que aconteceu comigo e com outro cadeirante. Nós chegamos num local, na verdade nós estávamos num local ao lado, a gente saiu desse local e parou na frente da loja para nós arrumar as nossas coisas, e nós dois estávamos de cadeira de rodas. E em frente a esse local onde a gente estava, não tinha acessibilidade. E a gente percebeu nitidamente as pessoas lá dentro da loja, entre elas conversando: tomara que eles não entrem aqui, tomara que eles não entrem aqui. Porque, veja bem, eu usei esse termo numa reportagem que fiz numa revista. A cadeira de rodas, ela grita que o local não está acessível. Ah, entendi. Então a gente, o dono do local acaba muitas vezes vendo nós como inimigos, porque eu tô acusando que o local dele não tem acessibilidade. Então é preciso que eles entendam que o mínimo que eles podem fazer é ter esse acesso para que eu possa usufruir dos serviços também. Se o local é de acesso ao público, eu também tenho direito, eu não posso estar sendo privado de não estar... Mas e é gritante ainda, eu fico pensando assim no todo dia. Teve um infeliz exemplo do banco que deu para entrar, mas não deu para usar. Mas assim, não tem uma... Não sei, uma visão, por exemplo, eu estou muito com essa história do que está sendo feito agora. Chapecó é cheio de coisa nova, abre muita coisa o tempo todo, abre loja, abre serviço, abre isso. Nesses locais novos, que são preparados para isso, isso ainda é ignorado? A maioria deles não, o pessoal está se adaptando, né? Porque isso. Precisam de... Eu não quero também pintar uma realidade pior, que a minha tendência é essa, né? Mas não quero pintar uma realidade pior do que é, também. E assim, ó, eles estão se adequando, estão. Porém, é preciso que eles prestem atenção nisso que eu falei anteriormente. Não adianta você fazer uma rampa que não vai proporcionar a autonomia para que eu a utilize. Eu tenho um irmão que é arquiteto, Jandrei. Tenho meu irmão que é arquiteto. Todas as obras que ele assina, que ele faz, ele visa acessibilidade, tem que ter acessibilidade. Então tem uma conscientização também dos próprios profissionais que fazem isso aí para... Já foi falado isso. Até o fato de isso que a gente está fazendo hoje aqui, conversando, falando sobre debatendo, acessibilidade. Eu acho que a riqueza do debate, sim, não é chegar a vocês aqui e dizer, olha, pavimentar e dizer 100% certo, 100% errado. Eu tento fazer o quê? Eu tento colocar o mundo que eu enxergo, as coisas que eu vejo, em choque ou num contraponto para que vocês façam. Porque se a gente, né, se fosse só uma fala, tem que ser, as pessoas dizem, aham. Eu gostaria de ouvir a Maria Lúcia, que um dia ela participou de uma reunião em um sindicato, e após a reunião ela e teve que, com a ajuda de uma amiga, participando da FCD também, até o terminal de ônibus aqui no centro de Chapecó, que ela relatasse um pouco como é que foi essa sua... tu teve autonomia para ir, digamos, se tu estivesse só, como é que foi essa tua experiência, que Maria Luz tem se desafiado e tem saído, pegado ônibus, transporte coletivo... Consegue. Bem típico. Você consegue sair de casa... Eu às vezes brinco que a referência da parada... Desculpa, eu pinto as cores às vezes muito mais forte, mas é que eu acho que aí eu ganho tempo com isso. Você sabe que o ponto de ônibus é uma pedra. Onde é que é o ponto? Sabe aquela pedra ali? Para ali do lado que o ônibus vai passar. Nessas condições reais, porque perto da minha casa, eu não sei se agora mudou, mas eternamente o ponto de ônibus era uma pedra. Você consegue parar do lado da pedra e esperar o ônibus ir pro centro? Tipo, falta muita acessibilidade. Eu parei desci do ônibus em frente à loja antes do sindicato. Não tem calçada. Não tem calçada. Daí eu fiquei parada sozinha. Assim, vai fazer o quê? Fazer. Na Porto Alegre com a Benjamin Constante. Uhum. Daí veio uma mulher e disse assim: vai pelo asfalto. Como que eu vou ir pelo asfalto? Um cara pode me bater? Sim, essa é a realidade. E eu questionava o Montanha nesse sentido, porque eu disse: olha, eu entendo que a lei é para todos, mas eu entendo que as ruas centrais têm mais fluxo de gente. Quando eu brigava, por exemplo, não sei agora se mudou, mas eu era... gente, me incomodava aquela história da Soco, ali perto da Soco. O ponto de ônibus sem calçada, os ônibus descendo a 1 milhão por hora e as crianças saindo do colégio. E ainda, agora não tem mais, mas ainda tinha uma comunidade indígena que morava ali. Tinha. E as crianças brincavam no asfalto. E eu não entendo até hoje, graças a Deus, como é que não morreu ninguém. Porque se você passasse o meio-dia lá, era o conjunto do erro. Era a falta de calçada, era o excesso de velocidade, era um pessoal morando num lugar que não podia. E isso que eu digo, às vezes acontece a invisibilidade. Se eu fosse brigar, eu entendo que a lei é para todos. Mas na rua Pirapora do Norte, onde tem só casas, talvez eu não exigisse no mesmo tempo em que a rua Fernando Machado, que é uma avenida no centro da cidade. É quebrar a lei esse tipo de pensamento? Não há. A Prefeitura de Chapecó e o Ministério Público estão, como eu falei anteriormente, estão fazendo gradativamente, né? Primeiro na área central e vai avançando para os bairros. E é interessante isso e o cumprimento da norma legal, porque os novos loteamentos aí que eles já têm que fazer toda a acessibilidade, porque depois não tem que correr para fazer após atrás do prejuízo. Então, se isso, desde o início que Chapecó começou a se urbanizar aí, digamos, quando a partir da Constituição de 88, já o decreto em 2004, essa ação efetiva tivesse sido implementada, hoje estaríamos bem melhor com certeza, né? Mas daí eu quero colocar que a entidade, né, Maria Lúcia Jandrei, que participam também, está à disposição, né, do sempre parceira aí do poder público, da sociedade e do meio de comunicação, primeiro para estar conscientizando, orientando, né, e resolvendo dúvidas. Muitas vezes nos ligam lá e pedem orientação também nesse aspecto da acessibilidade, né? Então, pela prática, o próprio Jandrei, o Paulo, todas as lideranças lá, a Interrecord e também os engenheiros e arquitetos que colaboram conosco voluntariamente, os advogados, né, o Dr. Norberto, o Dr. Newton, né, que colaboram voluntariamente. A gente sempre, se no momento a gente não tem a resposta adequada, a gente vai atrás e retorna, né, para a pessoa, a família que nos procuram. E eu não tenho dúvida, finalizando, eu não tenho dúvida que não tem direito assegurado sem participação e sem luta, né? E quem luta, quem está organizado efetivamente, porque nós não estamos, como todos aqui falaram, querendo simplesmente cumprir e penalizar a sociedade ou aquele que não tem acessibilidade, mas vamos conscientizar, vamos dialogar. Não existe local que não possa ser feita acessibilidade. A gente parte desse princípio, né? Então, sendo solidário, sendo fraterno, né, e reconhecendo a pessoa com deficiência e sua família como parte dessa sociedade, em todo local, de um jeito ou de outro, é dá possível um fazer Domingos acessibilidade. Então, nesse sentido, nós aqui, a entidade, está à disposição da sociedade, do poder público, e cumprindo o seu somos papel, parceiro nessa construção. Eu tenho que interromper um pouquinho, vou me envolvendo e esqueci de chamar intervalo comercial. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta tem também a participação do ouvinte. A gente volta já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 10:04. A Avan quer conquistar você. É por isso que toda semana temos ofertas imbatíveis. Cortina rústica, 2x1,70, somente R$ 59,99. Tapetes de cozinha, a partir de R$ 14,99. É muito barato. Corra para a van mais próxima de você. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. A van, o Natal dos seus sonhos. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Águia Tech Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Venha conferir o que a Calçados Novo Hamburgo está preparando para você presentear o seu amigo secreto. São vários produtos a partir de R$19,90. É isso mesmo. Presentes para seu amigo secreto a partir de R$19,90. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato.

Por isso, atenção nas dicas. Nunca deixe água parada em vasos, pneus, garrafas ou qualquer outro recipiente. Coloque areia nos pratinhos das plantas e mantenha os ralos fechados e desentupidos. A dengue mata. E a prevenção é responsabilidade minha, sua e de todos nós. Secretaria da Saúde, Governo de Santa Catarina. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. São 10 horas, 12 minutos. Olha, não é um exercício fácil, porque a gente sabe que não estamos preparados, não estamos, de uma forma geral não estamos mesmo, não temos as aberturas corretas, não temos as rampas corretas, não temos as calçadas corretas, não temos o transporte público correto, não temos escolas preparadas. É chato a gente entender o não temos, mas eu quero me atender aqui à fala do Léo, que disse, mas já foi pior. Já. E graças ao trabalho que vocês fazem, de vir, de discutir, de falar, eu acho que isso fortalece esse sentido, né, da visibilidade de um direito que, claro, que não é fácil colocar um direito a ser cumprido. O Gervásio ficou na mesma dúvida que eu, porque realmente eu fiquei enfurnada na revista de Chapecó há um bom tempo e fiquei um pouco ali algumas notícias. Eu me arrepiei quando você falou dessa história de Curitiba. E o Gervásio diz bem isso. Saiu nas redes sociais, desculpa, ontem uma imagem do outdoor em Curitiba dizendo o seguinte: fim ao privilégio para os deficientes. E aí então ele pede um pouquinho mais de explicação disso. Talvez até não tenha concluído que era uma provocação e não um movimento sério. Essa campanha que foi feita no primeiro momento, ela foi justamente para que se percebesse o quanto que as pessoas estão vendo que algo está errado, mas muitas pessoas continuam fazendo aquilo. Então, essa campanha buscou justamente isso. Eles queriam retirar os direitos das pessoas com deficiência, mas era uma campanha publicitária, e ninguém vai querer tirar direito nenhum, tá? E daí, justamente pelo fato de agora... amanhã ser o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, eles estarem ligando as pessoas para que as pessoas percebam que esses direitos são direitos mesmos. E se tantas pessoas se sentiram revoltadas com essa campanha, eles fizeram a logo daí, porque ainda tantas pessoas os desrespeitam, né? Então foi uma campanha bem, bem bacana que foi feita, e ela está disponível agora, mas ela está disponível com outro nome, que agora é deixa eu ver se até eu acho aqui o nome. Eu só queria contribuir nesse sentido, só complementando, Jandrei, e registrar rapidamente a nossa indignação em uma campanha efetiva contra os direitos da pessoa com deficiência movido pelo Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, que nos causa... Essa é real, não é uma provocação. Causa grande indignação, que não querem matricular, receber a matrícula de pessoas com deficiência em seus estabelecimentos, penalizando a pessoa com deficiência, constrangendo, e as famílias. Eles são contra a lei agora 13.146, que eu citei, de julho desse ano, né? E alegando uma série de questões, né, que tem que investir em acessibilidade, segundo o professor e tal. Tudo bem, isso tudo podemos discutir, dialogar e ver alternativas, mas não simplesmente fechar a porta, fazer essa discriminação não aceitável, que a gente deixa aqui nosso protestos públicos, né? E somos firmes e contrários a essa ação que discrimina a pessoa com deficiência. E a própria lei, a 13.146, prevê punição a qualquer ação discriminatória contra a pessoa com deficiência. Então, esse é um dos grandes avanços que a lei traz, porque, como você falou anteriormente, a lei está aí, é conscientizado, é orientado, e muitas vezes não é cumprido o que se prevê, não? Daí essa lei que foi promulgada esse ano, ela prevê punição, né? Até Sim. vou citar aqui o artigo 88, qualquer prática que induza praticar, induzir ou incitar a discriminação da pessoa em razão de sua deficiência, daí prevê pena, reclusão de 1 ano, 1 a 3 anos e multa, né? Então, isso é bom as autoridades públicas e o cidadão que, mesmo tendo consciência, sendo orientado, promove qualquer tipo de discriminação, poderá ser ajuizada ações nesse sentido. Raquel, amanhã é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dia 3, o Conselho Municipal estará na praça, os membros do Conselho, não estarei porque eu vou estar na conferência hoje. Então o pessoal vai estar com panfletos, com material na praça, na avenida, distribuindo, conversando com o público, nesse sentido, nessa conscientização da acessibilidade, enfim, de todas as coisas que o Conselho está envolvido, para que a gente se aproxime mais da comunidade, da sociedade, em relação às nossas coisas, as coisas das pessoas com deficiência. Então, queria divulgar essa nossa ação do Conselho. O Jandrei acho que vai estar junto com o povo, se o tempo ajudar, né, Jandrei? Se o tempo dá uma folga aí, para que o pessoal faça esse trabalho bacana de conscientização da nossa população aqui de Chapecó. Né? Olha, as pessoas, é bem o que se fala, todos nós somos sensíveis. As perguntas que eu tenho aqui são não tem como não ficar sensível à causa. O que eu sempre eu fico, né, nessa história meio de lugar nenhum para nenhum lugar, porque é uma situação repetitiva no Brasil, né? Se quer tudo e ao mesmo tempo não se faz quase nada. Infelizmente, me desculpe, eu sei que eu sou bem pessimista, mas eu noto assim essa grande diferença. Aí eu fico com uma formiguinha tentando, mas se fizesse um pouquinho aqui, um pouquinho ali, será que não melhorava? O Gilberto diz o seguinte: sou ouvinte assíduo da rádio. Na época que começaram os políticos em que votamos, acho que é a administração. Começou a colocar paver na frente da avenida ali. No trecho da loja Piana, foi então, ele usa como referência, começou a partir dali a colocação de pavers. Bom, o problema é que existem rampas que, em decorrência, né, dessa regularização, foram feitas. Isso aconteceu há muitos anos atrás, ele chegou a ligar para a rádio aqui, criticou a forma como essas rampas eram feitas, né? Tinham um nível, ela diz, ou ele diz, hoje até podem estar bonitinhas, mas fora de nível. O que é novo? É novo errado? Eu acho que é isso que o Gilberto está querendo manifestar aqui. Até está sendo feito. Eu citei um exemplo que eu achava um absurdo e já fui corrigida porque esse exemplo foi mitigado, foi melhorado. Mas o que é novo? Está novo errado? Como diz o Gilberto? Não. Em alguns locais a gente pode dizer que sim, que é a fala que a gente fez antes, que muitas vezes o pessoal acaba fazendo aquela rampa móvel no frente do estabelecimento para que ele durma tranquilo. Ah, meu local está rampa acessível. Móvel? Mas ela possui um grau de inclinação muito grande, né? Que a pessoa na cadeira de rodas, se ela tentar subir sozinha, se ela conseguir, ele toma a cadeira, né? É uma rampa que você coloca durante o dia, aí, ou quando uma pessoa com deficiência vem, e da noite ou finais de semana eles guardam essa rampa. Uma fala que eu sempre trago é o seguinte, ó, a pessoa com deficiência, ela traz, né, nesse pacote de problemas que ele acaba adquirindo quando tem uma deficiência, inúmeras dificuldades. Dentre eles a gente pode citar o próprio preconceito, tá? A discriminação, problemas de saúde que se agravam muito mais do que uma pessoa que não tem uma deficiência, dificuldade no custo de equipamentos, que são os valores absurdos, e figurando entre os maiores problemas, a acessibilidade está lá no topo. Eu só puxei a acessibilidade, eu nem entrei, pode ter sido um erro, nem entrei em outras questões. Mas me diz uma coisa, a comunidade, e aí posso estar entrando mais um erro dentro do programa, mas vamos lá. A comunidade é preconceituosa? Dá para dizer? Porque quando a gente vê as manifestações, ou quando vê a fala, geralmente no sentido de, olha, tem que melhorar, tem que dar um jeito, se não é o ideal, vamos tentar o caminho do meio, mas vamos fazer um movimento proativo. Somos muito preconceituosos? Eu acho que muito menos do que já foi. Eu te dou um exemplo. O Léo é o meu contraponto, ele é muito otimista. Eu sempre acho que tem resposta pior. Não, muito, muito menos do que já foi. Domingo nós tivemos uma ação no estádio, nós carregamos uma faixa do dia da pessoa com deficiência. O Jandrei estava comigo, né, Jandrei? Acho que daqui só eu estávamos, mais o Gilmar Cortina, pessoal. E a receptividade, ela foi gigantesca. Vou te dizer assim, foi uma coisa... Aí tu fala, ah, mas era o estádio. Pessoal. É, porque é bonitinho, mas, porque não, é simpático, mas, aplaudir é fácil. Não, mas o pessoal atende mais. O pessoal está mais receptivo. É, não dá para nós dizer que fazer uma teoria da terra arrasada, porque não Sim. é assim. É, o pessoal atende mais, cobra mais. O pessoal está mais instruído, o povo está mais instruído tá, em relação a isso. É, se conscientiza mais, se emociona mais com as coisas e vê. Claro que existe o preconceito. É, como é que vamos zerar? Não é zerado. Mas eu acho não, tenho absoluta certeza que está muito melhor e a tendência é ficar melhor ainda. Aprimorar. Eu entendo, a sociedade com certeza não é preconceituosa, é muito solidária e sensível à nossa causa. Sim. O que está havendo um limite é por parte das autoridades constituídas que não orientam, não cobram, não fiscalizam de forma adequada, né? De não novo, significa né? só, a não teoria é prática. É, não significa só multar, é orientar aquele empresário, aquele cidadão como deve proceder, porque se ele não proceder, ele vai gastar duas vezes. E eu citei todos os avanços, né? Algumas na legislação, isso não foi conseguido de forma gratuita. Tá certo que tem a organização da entidade, toda a mobilização, mas é algo muito sensível e muito forte na sociedade. Tivemos esse apoio, porque os parlamentares que aprovaram essas legislações teve toda uma pressão da sociedade como um todo. E está aí o estatuto que vai ser, exato, né? Em janeiro, o estatuto vigente. Vamos ver se vai funcionar, né? Porque... Então, nós somos otimistas e a FCD é muito parceira e tem contribuído muito nesses 34 anos, dos quais eu tenho 30 anos de caminhada, né? Então, com certeza, a gente observa grandes avanços nessa trajetória. Porém, temos muito, muito a fazer e nesse sentido, a gente conta com a compreensão, com o compromisso das autoridades, que esse sim tem o dever de cumprir a norma legal, orientar a sociedade como um todo, né? E essa solidariedade da sociedade, né? Que bom, né? Que vamos construir gradativamente, né? De forma permanente, uma sociedade onde todos possam participar, possam estudar, morar e serem felizes. Esse é o nosso sonho. E esse sonho a gente não abandona nunca, né? Então eu creio que todos estão convidados a se juntar conosco, né? Com a FCD, temos as outras entidades parceiras, né? A DEVOSC, que é a Associação dos Deficientes Visuais do Oeste Santa Catarina, a Associação dos Surdos, temos as entidades OCAP, o Centro de Atividade Psicofísico para Trig, os Falcões do... É, a PAI, os Falcões do Oeste, né? E juntamente com todos os profissionais, a comunidade aí, vamos construir essa ação positiva e com certeza aí todos são solidários. Por isso, nós lutamos, mas somos felizes nessa nossa ação permanente e da entidade no geral aí, de todas, né? De forma voluntária e gratuita aí, preocupados com uma sociedade para todos. E as entidades também contribuem no geral aí para que tenhamos uma sociedade melhor. Porque aquela pessoa com deficiência lá na escola, ela vai tornar essa escola mais solidária. Lá no trabalho, ela vai transformar. Lá no esporte, lá no evento cultural, no evento esportivo, onde a pessoa com deficiência e sua família está, com certeza, ela está irradiando, né? Atitude, uma ação positiva que faz bem para todos. É, nessa função que eu exerço no esporte, aí a gente sempre também está junto com isso. Por exemplo, se faz uma reforma em um ginásio, eu já estou lá junto. Vamos fazer essa reforma permanente para que o nosso para-atleta possa utilizar. Né? Pois é, a gente nem entrou na questão do para-atletismo. Desculpem, porque a gente esgotou todo o tempo. A gente vai ter uma outra oportunidade para isso. É que foi muito assunto provocado e eu já faço sempre aquele exercício. Na medida em que eu ouço, vocês fazem a fala aqui, eu já imagino o contraponto de quem está ouvindo no rádio. E às vezes o tempo, eu acabo demandando muito tempo para esse exercício. O pró e o contra, o sim ou não, o dá e o não dá, o exagero ou não. Isso é o que as pessoas fazem lá do outro lado. Seu comentário inicial, Raquel, sobre as eleições, sobre as cédulas. Ah, pois é. Pois é. Mas para vocês, por exemplo, votavam antes, votavam no, no modelo normal, eletrônico e vão votar agora. Melhora, piora, indiferente? Não, o que muda? Eu, particularmente, a opinião minha do Léo... Sim, sim. Eu quero a eleição manual, eu quero a cédula física. Eu acho que nós tivemos o maior estelionato eleitoral na última eleição. Mas isso, para nós votar, é fácil. Porque era só digitar. Digitar como você trabalha com qualquer teclado de telefone. Parecia melhor o sistema de urna eletrônica. Sim, sim, para votar. Para votar. Mas agora vai ter a cédula, então espero que a gente consiga ir ali com o guia-mão, escrever o que você quer, em braille, escrever, X, lá, fazer a anotação, né? Mas sem precisar uma pessoa estar junto contigo, que a cédula seja em braille, que esteja o nome do candidato ali, né? E o quadrinho para você preencher em cima. É fácil de fazer isso. Tá, já me diz então, é fácil, é barato? É fácil, ou a gente vai ver daqui a um tempo, não, que não deu porque era muito caro e custar 500 milhões? Não, é fácil, é baratíssimo, não tem problema nenhum. Só o que não dá para que eu acho que não dá para conceber é que a gente tem que levar uma pessoa lá para votar para a gente que deu teu voto no secreto. E com o braille acaba isso, ou não? Não, com o braille tá tranquilo, você vai lá sozinho, faz o teu xizinho lá. Vai lá, faz lá, e tchau. Tchau, tranquilo. Olha, são depoimentos interessantes, eu jurava que ele ia dizer que era com a urna eletrônica. Não, mas era com a urna é mais fácil, Raquel. Mas você desconfia do processo como um todo. Ah, sim, tá. Claro. Entendi. O Emílio aqui, pra gente terminar, senão não vou terminar o programa hoje, ele diz, viu uma cena no EFAP de um cadeirante querendo chegar no estabelecimento comercial, mas não conseguia, porque tinha carro em cima da calçada. Aí ele ficou andando, né? Enfim, teve que ir para a rua, aí levou 100 metros para encontrar uma rampinha para subir na calçada. Ela disse, como é que fica? Cadê o Ministério fiscalizando isso? Tchanan, como é que fica? Só no céu. Pode abandonar. Aí cabe ele registrar o fato, horário, local. E a primeira, a gente sempre busca assim, por hierarquia, né? Primeira reclamação é com, digamos, não resolveu lá no local com o proprietário do estabelecimento e o dono do veículo, daí é junto à própria prefeitura municipal, né? O Ministério Público, o Poder Judiciário é a última instância, quando todo o diálogo foi... Já se esgotou. Exato, né? Agora, é importante, né, a sociedade, toda a pessoa se colocar na condição da pessoa com deficiência. E agora daí lançamos o segundo desafio do programa, o primeiro foi lançado pelo Léo, né? Então que as pessoas emprestem ou aloquem numa ortopedia, uma cadeira de rodas, tentem ficar um dia. Você ainda faz o Death Drive? É, a gente faz ainda o Death Drive, né? Aconselho as entidades, né? Feito em momentos aí o Death Drive. Então tenta ficar um dia na condição de uma pessoa com deficiência, não vai ser a mesma coisa, porque você não tem uma lesão medular ou outra questão que te proporciona mobilidade, mas você já ficando na cadeira de roda e fazendo todas as atividades do seu dia na cadeira de roda, ou colocando uma venda nos olhos. Então, seria uma ação legal, muitas vezes as pessoas fazem várias ações aí no final de ano e ou pagam algumas promessas, independente da religião, e assim vai, mas tento ficar um dia na condição de uma pessoa com deficiência, e é isso que a gente pede, né? Porque a gente não pede privilégio, a gente não pede esmola, não pedimos nada, a gente pede igualdade de oportunidades. Então, se as autoridades públicas e cada cidadão, aí a sociedade, se colocar em algum momento na condição aí da pessoa com deficiência, vai ver o quanto é importante o aspecto da acessibilidade, né? Como a gente bem falou aqui. Então, nesse sentido, a gente conta realmente com essa solidariedade, essa atitude positiva para que consigamos avançar nessa questão e não seja necessária a Prefeitura ou o Ministério Público estar multando. Vamos nos antecipar, porque a nossa questão é acessibilidade, é vida com dignidade, né? Para todos, inclusive para pessoas com deficiência e demais segmentos com mobilidade reduzida. Olha, Montanha, obrigada pela participação. Acho que esse sentido de provocar é muito bom. Eu não sei, eu fico dividida aqui. Eu não sei se é doloroso demais experimentar. O que eu não vejo, eu não sinto. Se eu não passo por essa experiência, então eu não quero nem saber se existe ou não. Acho que o ser humano, ele tem também um instinto muito de se preservar. Não é comigo. Né? E talvez se fosse uma bofetada mesmo, você dizer, olha, passei o dia em uma cadeira de rodas. Seria uma experiência transformadora. Quem não convive, quem não tem ninguém por perto que utiliza uma cadeira de rodas, ia sentir o impacto que é. É bem provocativa essa sua ideia, né, de final de ano. Quem sabe daqui a um tempo a gente não se humanize mais a esse ponto. Não creio que a gente seja dolosamente preconceituoso. Eu acho que a gente peca muitas vezes justamente por não ter essa vivência, né? Por atropelar algumas coisas. Obrigada pela participação. Obrigado, vou fazer o sentido inverso, Maria Lemos, né? Que personifica tão bem a FCD aqui em Chapecó. Sempre um prazer tê-la aqui. Obrigado por receber nós aqui. Espero a visita de você na FTD. Ok, eu tentarei retribuir, né? Do jeito que eu ando. Vamos lá, vou tentar retribuir. Léo, obrigada pela participação. Trato até com uma familiaridade, porque a gente conversa e volta e meia, Léo passa por aqui também. Enfim. Ah, eu tenho um carinho aqui, né? Eu fui o primeiro comentarista cego de futebol do mundo por essa rádio aqui, né? Então eu tenho um carinho para vocês. O Léo tem muito bom humor, isso é uma delícia, porque a gente às vezes pesa mais a situação e ele nos faz descontrair e dizer, calma, não é isso tudo. Não é. E não. Exatamente, e é possível e é viável, não tem que ser uma coisa pesada, não tem que ser algo tão dramático. É que eu penso muito no bom senso, eu tento fazer a média, talvez eu erre por conta disso, né? Sim, sim, não, não, eu fico lá naquela zona meio cinza, dizendo, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, mas enfim, a realidade está posta, Léo, então, obrigada. Rafael, muito obrigado, mas posso te dizer uma coisa, nunca, eu sou uma pessoa que não reclamo da minha condição, mas vocês podem ter certeza que a vida nos cobra muito caro aquilo que ela nos dá para nós. É bem difícil, não é muito fácil, mas a gente tem que matar um leão por dia e é assim que funciona. E sobreviver com o pouco que restou da vida pra gente aí. Olha, obrigada, agradeço. E finalmente, agora vou acertar o nome. Jandrei Kroll. Eu falei Cru, depois eu errei o primeiro nome. Eu tô terrível hoje. Jandrei Kroll, obrigada pela participação. Obrigada, Raquel. Obrigado pela oportunidade. E a gente espera num outro momento estar trazendo outros debates para... E com certeza sempre virão. Satisfeito uma necessidade, surge outra. Isso é do ser humano e acho que a gente tem que se humanizar realmente. Não é fácil, mas essas discussões acho que provocam um pouco isso, né? Esse sentido de poxa aí. E também tem o seguinte, a gente está envelhecendo. Então, né? Não falamos nisso, mas uma população brasileira mais velha é uma população muito mais cheia de demanda. Então, o nosso próprio envelhecimento como nação vai nos mostrar também, por força, que vamos ter que percorrer um outro caminho, porque eu vou querer manter minha dignidade, eu vou querer continuar me transportando pelos lugares, apesar dos 70 e do 80, só que com restrições, eu não vou mais ter 20 anos. E energia dos 20. Então, também temos que nos preparar para isso. Nos estendemos para você que nos acompanhou, uma ótima quarta-feira, um ótimo dia, apesar da chuva. Super Conta AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.